A Rádio GV Mix, em parceria com a Rádio Inês, apresenta Terror na Escola. Sara, uma aluna de Getúlio Vargas, se apaixonará por Lucas, seu colega de turma. E ela é capaz de fazer tudo por ele. Lucas, me desculpa. Ah, eu tenho que sair daqui. Que menina doida, quase me jogou no chão. Nossa, você viu como ela é feia? Verdade. Igor, escuta essa conversa e fala com Sara. Eu sei que você está apaixonada por ele, eu sei de tudo dessa escola. Mas só que tem um problema, ela vai se declarar para ele na sexta-feira. Como você sabe disso? Eu sei de tudo nessa escola. No dia seguinte, Sara dialoga com Igor. Toma uma chave de fenda para você cortar a luz. Toma um balde também para você jogar água nela para se eletrocutar mais rápido. Ok, vou fazer isso. Ah, eu vou no banheiro. Ai, tô molhada. Vou acender a luz porque tá tudo escuro, que isso? A Rádio GV Mix, com a parceria da Rádio Inês, apresentou Terror na Escola.